água azul e as nuvens brancas a flutuar. O mar imenso e o infinito, e vem chegando a hora de ir. Como é que eu posso viver sem ti? Sem tua presença eu não posso ir. Voar além das montanhas, uma visão de águia. Eu vou subir e assim eu irei viver. Contigo eu irei vencer, morar na eternidade. Se abrindo como o céu, e quem vem vindo neste caminho, quem é de luz é o nosso Rei Jesus. E vem brilhando como diamantes, e o rosto dele eu não posso ver. Como é que eu posso viver sem ti? Eternidade.